melhor sequência de sofrência é com ele. Com ele. DJ Fabrício Incomparável. Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. Sai sem eu dizer. Tem mais do que te mostro, não escondo quanto gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro, me aline, deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver. Maluquinho, bora beber, misera! Apoio Gilson Lanches, Mega Produções, Estúdio DJ Tylon, Bar do Edilson. O coração dispara, tropeça, quase para. Me laço no teu beijo, abraço teu desejo. A mão apara, calma. Encontra lá na alma. O corpo vai sem medo, descasca teu segredo. A boca sai, não para. É o coração que fala. O laço é certeiro, metade por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Banda 007 é CD ligando a rocha. Rasgue minhas fotos, rasgue minhas roupas e apague as lembranças do seu coração. Eu sei que a saudade vai chamar meu nome. Yeah. Rasgo suas fotos, rasgo suas roupas, sim. Suas lembranças vivo na solidão. Mas com você parece que não tenho ninguém. Ninguém. Eu te peço perdão, não foi minha intenção. Magoa todos os teus sentimentos. Você nem quis saber que desapareceu. Aqui ficaram marcas e o meu lamento. Eu te peço perdão, não foi minha intenção. Magoa todos os teus sentimentos. Você nem quis saber que desapareceu. Aqui ficaram marcas e o meu lamento. No magnético light eu vou te procurar com DJs Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual. No magnético light eu vou te encontrar com os DJs Sidney Ferreira e Pedrinho Virtual. Banda 007 Dali Fabrício Incomparável. Rasgue minhas fotos, rasgue minhas roupas e apague as lembranças do seu coração. Eu sei que a saudade vai chamar meu nome. Yeah. Rasgo suas